Panorama Agrícola para 18 de maio de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte e amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quarta-feira, 18 de maio de 2011, noite de lua cheia. Na mesa de som está o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: mude primeiro para pedir que os outros mudem depois. No Panorama Agrícola de hoje, você fica com uma entrevista especial sobre nutrição apícola, receita para fortalecer as abelhas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coloque uma pitada de maisena para o omelete ficar leve e fofinho. Agora, para que ele fique saboroso, você pode escolher colocar pedacinhos de bacon, cebola e tempero verde. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje, mais uma vez, a médica veterinária Mara Rubia Romeu Pinto, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, que recentemente concluiu o mestrado em Ciências Veterinárias, Nutrição Apícola. E a Mara Rubia hoje traz dicas de alimentação para o inverno. O fator alimentação apícola, ele tem sido levantado há muito tempo, não só aqui em Santa Catarina, em vários lugares do mundo, como um gargalo para produção. Em outras espécies animais, a nutrição já vem sendo estudada há muito tempo. Mas na apicultura, como por muitos anos a gente teve uma boa disponibilidade de pastagem apícola, isso aí leia-se, matas nativas, até próprias plantas invasoras de pasto, mas que produzem flores e ticosas, abelhas, têm esse suporte nutricional. E elas existiam em uma quantidade abundante. Então, não se tinha um grande problema nutricional. Mas com a diversificação, com a tecnificação da agricultura, aconteceu uma modificação realmente do ambiente. Então, essa pastagem natural das abelhas foi diminuindo, dando espaço à monocultura, a lugares em que foi retirada a vegetação nativa e se entrou com o reflorestamento também de uma única espécie, às vezes que não tem condição de gerar alimento para as abelhas. Então, nesse contexto, há pouco tempo começa realmente a se estudar a parte de nutrição aplicada na apicultura. A abelha, ela precisa de um suporte da natureza. A gente não vai produzir mel a partir de alimentação artificial. Nós vamos fornecer um alimento para que essas abelhas tenha o seu organismo bem forte, que ela consiga alimentar as crias e, a partir disso, ela tenha suporte para ir à natureza coletar o seu recurso natural, que, no caso, seria o néctar para produzir o mel e o pólen como alimento proteico da colmeia. Bem, na minha saída para o mestrado, já tinha sido estabelecido pelos próprios técnicos da empresa que a linha seria nutrição apícola em função desse gargalo. O que a gente procurou trabalhar? Nós procuramos trabalhar com alimentação que fosse de baixo custo, com matérias-primas fáceis de serem adquiridas pelo apicultor. Com isso, o meu trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas os experimentos feitos com apicultores aqui do estado de Santa Catarina. Até gostaria de fazer um agradecimento a quem nos ajudou nessa parte, que foi um apicultor e técnico também da EPAGRE, o Luiz Celso Stefaniak, que colocou seu apiário particular à disposição em Rio das Antas para uma parte do experimento. O senhor Agenor Castanha colocou seu apiário à disposição em São Joaquim. Zuco de Brusque também colocou seu apiário à disposição, e a Cidade das Abelhas. Quando nós começamos a trabalhar com alimentação de abelhas, nós fomos buscar uma técnica mais precisa do que a que vinha sendo feita até agora para estabelecer os critérios se essa alimentação é boa ou não. O que a gente fez nesse caminho? Nós administrávamos a alimentação, os diferentes tipos de dieta, e medíamos na hemolinfa da abelha o teor de proteína. O que quer dizer isso? Similar como se fosse uma pessoa está fazendo seu exame de sangue para ver se seus parâmetros fisiológicos são bons. Então, é uma das técnicas mais avançadas para se conseguir um resultado realmente eficiente dessas dietas. Bem, nesse trabalho, a gente testou em torno de 7 a 8 dietas, e onde nós vimos que com um baixo custo, nós teríamos dietas formuladas principalmente à base de levedura de cana-de-açúcar e levedura de cerveja, algumas acrescidas de proteína texturizada de soja, que traziam bom desempenho nas abelhas. Esse bom desempenho relacionado principalmente com essa proteína demolinfa, com o peso das abelhas e com o consumo de alimentação. As melhores dietas foram levadas a campo. Lá a gente mediu a capacidade dessas abelhas em área de cria, em área de depósito de alimentos e também em porcentagem de infestação do ácaro varroa, que é um parasita das abelhas e que debilita bastante. Como a gente não usa e não deve utilizar no Brasil um tratamento químico, a gente tem a nutrição como uma forma também de prevenção de doenças. Então, nesse intuito que a gente fez essas avaliações. Bem, de maneira prática, o que a gente pode dizer hoje para os apicultores? Nós fizemos um informativo através de folder, que está sendo distribuído agora no Encontro Catarinense, que acontece no dia 20 e 21 desse mês, em Águas Mornas. Em Águas Mornas, né? Isso. 20 e 21 de maio, né? É. E a gente fala de alimentação de outono e inverno. E essa alimentação, ela se divide em duas partes, principalmente. A gente tem que ver o que tem na colmeia. Se é uma época que tem bastante pólen depositado, que tem bastante proteína, nós não precisamos fornecer muita quantidade de proteína. A gente tem que entrar com uma alimentação energética, que seria só a base de açúcar e água. Só que, se tiver pouco pólen depositado, o pólen é um alimento proteico, que vai fazer com que as nutrizes consigam alimentar as suas crias. Nós precisamos fornecer um pouquinho desse pólen durante todo o período de outono e inverno. O que é esse pouquinho? Seria 30 gramas, mais ou menos, uma colher de sopa que a gente coloca por colmeia dessa mistura proteica para que as abelhas não fiquem debilitadas. Quando chega lá num período de 60 a 30 dias antes da florada principal, que isso vai depender de uma região para outra, não é fixo. O próprio apicultor já sabe quando é que vai ter uma grande florescência. Ele começa a simular o que estaria acontecendo na natureza. O que, quer dizer isso? Ele vai fornecer um xarope de açúcar um pouco menos concentrado de açúcar, simulando uma entrada de néctar natural e uma maior quantidade de proteína, que aí vai ser em torno de 200 gramas, administrado em forma de bifes. A gente chama de bife porque pega essa ração sólida, acrescenta água até ficar numa consistência semipastosa e coloca na colmeia. Um bifezinho desse a cada 15 dias, mais ou menos. As formulações, no caso da alimentação proteica, nós temos a indicação de três tipos de fórmulas que ficam baratas e fáceis de fazer na propriedade. Uma das fórmulas, contém 6 kg de açúcar refinado, 2 kg de proteína texturizada de soja. Essa proteína tem que ser fina e natural, sem corante. 2 kg de levedura, pode ser levedura de cerveja ou levedura de cana, a que tiver mais em conta na época que for fazer. Essa é uma opção. Outra opção é usar 5 kg de açúcar refinado, 4 kg de proteína texturizada de soja, da mesma forma com a que eu falei anteriormente, que é a proteína texturizada fina e sem corante, e de preferência que seja procedente de organismos não geneticamente modificados. E 1 kg de levedura também, de cerveja ou de cana. Uma terceira fórmula, que também dá bons resultados, é usar 6,5 kg de açúcar refinado e 3,5 kg de levedura de cana ou de levedura de cerveja. O apicultor vai ver qual que é a fórmula melhor para ele utilizar na época, principalmente em função de custos. Vai misturar água numa quantidade suficiente para fazer uma pasta, formar uns bifezinhos de aproximadamente 200 gramas e colocar lá na sua colmeia. Sobre os favos de cria, isso é muito importante, sobre os favos de cria, a cada 15 dias. Em cima dos favos. Em cima do favo. Em cima do favo de cria, por quê? Onde tem a cria das abelhas, se concentram as abelhas durante, principalmente quando está mais frio, para manter o calor. Se a gente coloca esse alimento muito longe, muitas vezes a abelha não vai abandonar aquela cria ali para sair e pegar o alimento. Então, quanto mais próximo tiver dessa abelha, que é a abelha nutriz, que é a que alimenta a cria, melhor para o consumo do alimento. Juntamente com esses cuidados, é importante manter a termorregulação da colmeia. Se a região for muito fria, retirar as melgueiras durante o período que não tem produção. Colocar as entretampas, que também mantém a temperatura do ninho, seja ela vertical ou horizontal, ou até se utilizar de sacos plásticos, de lonas plásticas, para fazer o que a gente chama de poncho, tentando manter o calor dentro dessa colmeia. As orientações mais específicas de caso a caso, é bom procurar o técnico da Epagre da sua região, que trabalha com apicultura, para poder passar essas informações. Perfeito. Nós agradecemos, então, a médica veterinária Mara Rubio Romeu Pinto, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado, Rubio, pelas suas informações. Eu que agradeço a atenção de vocês. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.